Eu sou o Carlson Galdino e hoje temos como convidados Adonai Felipe Nogueira, mais conhecido como Adfeno. E Aurélio Reckert, também conhecido como Aurion. Pois é, eu também sou conhecido como Bardo. É isso aí, vamos lá. Está começando o Politicast. A gente separou aqui alguns tópicos assim de eventos-chave ou de temas-chave do ano passado que vale a pena a gente comentar na retrospectiva do cenário político no país e talvez no mundo, né, em alguns pontos. Primeiro são as contrarreformas e chantagens. Resumindo, o governo tem adotado uma prática desde o ano passado de utilizar a chantagem como um instrumento mesmo de governo para impor as contrarreformas que ele pretende colocar. Teve a ameaça à Bolsa Família, que o site do PMDB chegou a ameaçar diretamente, né, dizendo que se a reforma, eu acho que era trabalhista na época, né? Vocês lembram? Nossa, não lembro. Eu não lembro que reforma era, mas dizendo que se essa reforma não fosse aprovada, adeus Bolsa Família, adeus programas sociais. Isso dizendo explicitamente, né? Recentemente a gente teve aquela história do. Eita, esqueci agora, do cara da Casa Civil, né? Falando que os estados que não colaborarem, tentando convencer os deputados a aprovarem a reforma da Previdência, não receberiam o dinheiro que estava destinado para eles. Nossa. E agora estão falando da reforma da Previdência de novo, né, dizendo que ela precisa ser votada, precisa ser aprovada, senão vão ter que reduzir salário mais para frente, vai parar o país. Assim, é tudo na base da chantagem, né? Como vocês viram isso durante esse ano? Eu não vi isso, eu estava morando dentro de uma caverna e com minha cabeça dentro da areia. Não, mas eu cheguei a ver um pouquinho dessa história das chantagens e da. Ei, eu aposto como dentro desse buraco aí tinha uma tela, né, de codificação, alguma coisa Tinha um assim. celular. Pegava o Wi-Fi, mas. Não, mas somente para ler documentação de código. Tá certo. É Adonai? Eu cheguei a ver um pouquinho de toda essa briguinha aí, essa história de chantagens e etc. É realmente preocupante que eles estão usando esse tipo de chantagem para fazer essas. Eu acho que são mesmo contra-reformas, digamos assim, né? O uso de contrarreformas, pelo que eu entendi, né, porque o movimento reformista, ele é um movimento progressista. Então as reformas geralmente vinham para melhorar as condições das camadas mais sofridas, né, do lado mais fraco. Aí, como todas essas reformas do Temer são justamente o contrário, para tirar direitos, né, tem muita gente aí que está preferindo o termo contrarreformas para se referir a elas. Ah, entendi. É mais ou menos o mesmo tipo de uso que eu fiz para essa palavra. Em 2017 tivemos a volta de um tipo de movimento de luta da classe trabalhadora em um nível que a gente não via há um bom tempo, né, que é a greve geral. A greve geral que mais ficou gravada na história foi a de 10 anos, de 100 anos atrás, de 1917, que inclusive dizem que foi o que motivou, né, foi parte de um movimento de luta luta sindical e trabalhista, que meio que forçou o governo Vargas a no decorrer desse período a aprovar a consolidação das leis trabalhistas. Mas em 2017 a gente teve três tentativas, pelo que eu lembro, de greve geral. A primeira foi bem sucedida, que foi em abril, que realmente parou o país. A adesão foi muito boa dos sindicatos, teve rodovias fechadas, apesar da mídia tentar minimizar, né, ter tentado minimizar o evento, né, tentando dizer que foi um fracasso, que não foi lá essas coisas, teve um impacto forte, tanto que a reforma da Previdência já ia ser a próxima a ser votada lá. Mas devido à greve geral, o governo mudou a estratégia e botou outras reformas na frente, jogou a da Previdência para depois, na expectativa de que o cenário se tornasse mais propício para isso. Tanto foi bem sucedido que o governo fez de tudo para desmobilizar as outras, né? A segunda tentativa que eu lembro foi em maio, se eu não me engano, ou foi em junho? Junho. Foi em junho e a outra foi, se eu não me engano, em novembro. Nessas duas, o que aconteceu de interessante foi que o grandes centrais sindicais desistiram de apoiar a greve geral, faltando poucos dias da data marcada. Isso aconteceu nesses dois casos. Vocês acompanharam ou não? Nossa, essas últimas eu não acompanhei, eu fiquei mais na do começo do ano. Eu sei que em uma dessas duas, as centrais que desistiram foi porque estavam negociando uma das propostas do governo, que era de acabar com o imposto sindical. Estava negociando para isso não acontecer, para o imposto sindical se manter. Resultado é que enfraqueceu o movimento, nenhuma dessas duas resultou em greve geral. Elas terminaram sendo apenas paralisações, né? Outras centrais e sindicatos, até sindicatos filiados a essas centrais, mas que não concordaram com essa postura, agiram, né? Aderiram à paralisação. Mas não foi suficiente para parar o país, como aconteceu em abril. É só um ponto, né? Isso do imposto sindical é porque existia, né? Eu acho que ainda existe, na verdade. O imposto sindical é cada trabalhador contribui com um dia, o equivalente a um dia de trabalho, né, em seu salário, por ano, para o sindicato. Só que uma parte desse valor fica com o governo, uma parte fica com a central e uma parte menor é que fica com o sindicato no fim das contas. E essa é a forma como muitos sindicatos funcionam hoje em dia e, inclusive, favorece o peleguismo dentro do sindicalismo, né? Porque se você não precisa lutar para ter filiação, correr atrás de filiados, fica mais cômodo para você fazer acordos com o patrão, tomar medidas que prejudiquem o trabalhador, né? Enquanto sindicatos que não usam, né, não recorrem ao imposto sindical, eles precisam fazer a luta dia a dia para tentar filiar a sua base, para poder ter o dinheiro, né, para ser usado na luta, na atividade sindical. Pois é. Eu achei assim, eu achei uma coisa bem, bem interessante essa mudança para não cobrar o imposto sindical obrigatório. Até porque eu tenho uns parentes aqui em casa que eles têm a filiação com o sindicato, né? E eles têm registro também com profissionais na área que atuam. E nós recebemos aqui em casa informativos do sindicato e alguns documentos mostrando planos de adesão ou benefícios e assim por diante. Eu achei interessante, porque não é aquela coisa, poxa, não é mais aquilo, eu tô pagando, mas eu não sei se eu vou ter retorno, né? Eu não sei o que vai acontecer com o dinheiro que eu vou pagar para eles e assim por diante. Não sei se vocês entenderam. Sim, agora por outro lado, né, acabar com o imposto sindical de uma hora para outra, eu acho que é mais uma das medidas arbitrárias do governo. Eles deviam, se eles tivessem realmente bem intencionados, esse fim do imposto sindical teria sido negociado e acordado com as centrais e com as federações, né, com a estrutura sindical brasileira, para ser gradual, não assim de uma hora para outra acabou. Essa característica em si eu acho que foi nociva, mas assim, pelo menos o sindicato do qual eu faço parte é contra o imposto sindical por essência, né? A gente só é contra essa forma como foi excluído, foi encerrado. É, bem interessante mesmo. Realmente, acabar de uma vez só pode causar problemas. Acusações de Temer. Poxa vida. O Temer sofreu duas acusações, dois documentos de acusação da Procuradoria-Geral da República em 2017. Nos dois casos, teve toda uma movimentação com liberação de emendas parlamentares, leia-se, dinheiro público para deputados, para que eles não aprovassem que ele fosse investigado. Nos dois casos aconteceu isso, aconteceu o jogo de cessão de ministérios, de cargos, além das emendas. E, no fim das contas, ele saiu ileso das duas, né? Ficou acordado lá que ele só poderá ser investigado depois que acabar a sua gestão. Tem até uma história interessante. Chegou para mim na diáspora uma vez. Na diáspora é uma rede social federada, então quem quiser pode me adicionar. Vou deixar contato ali no podcast, na descrição. Teve uma acusação meio que informal, na verdade. Não foi assim uma coisa que gerou processo nem nada. Um grupo de pessoas que ficou espalhando na diáspora que o Temer estava tentando forçar software não livre no governo de novo, né? Eu não sei até que ponto isso é verdade, né? Eu não sei se realmente foi o Temer ou quem que espalhou essa ideia, ou se realmente foi o Temer que fez mesmo o negócio. Mas se realmente for verdade, eu espero que a coisa melhore daqui para frente, porque ver o Estado dependendo de software não livre é assim, desgastante, sabe? A gente faz um trabalho meio que árduo já no Brasil, Brasil que já não, infelizmente não tem muita visibilidade para esse tipo de ativismo. Enquanto que hoje mesmo a Free Software Foundation recebeu uma doação de US$ 1 milhão para fazer o trabalho dela lá. A gente aqui no Brasil está tendo que colher os resquícios de uma população que não quer, aparentemente não está sendo bem informada sobre os perigos do software não livre. Mas um governo que entrega o pré-sal assim, né, para multinacionais, né, eu não duvido nada. Isso também é uma coisa de se questionar, viu? O ano já terminou, o ano gregoriano, mas como o nosso ano só termina no carnaval, a condenação de Lula aconteceu no ano passado da nossa referência, né? Ah, é, né? Foi que dia 24 foi de janeiro? Eu acho que foi, né? 24 de janeiro que teve aquele promotor ou juiz, sei lá quem, que leu 400 e poucas páginas de... Eu acho que era isso, né? 400 e poucas páginas que tinha o julgamento dele. Eu acho que mais, viu? Isso aí não era média não, já? Ah, é? Já foi pra média, já é. Se eu não me engano, isso aí já era média por dia ou alguma coisa assim. Segundo o Anticast recente assim do dia da gravação, né? Talvez não seja tão recente quando vocês estiverem ouvindo o Politicast, mas no Anticast eles falaram lá que esse processo ele foi analisado num tempo médio, que os processos normalmente são analisados lá na no TRF4, né? Onde aconteceu o julgamento. Só que esse processo ele tem uma quantidade de páginas monstruosamente maior do que a média. Então ele se tornou um absurdo o curto tempo, considerando, primeiro, a importância do julgamento e, segundo, a quantidade de páginas que o processo tinha. Não é só assim o tempo que levou, né? Se eu analisasse só o tempo, estaria na média. Mas o que aconteceu foi que tem uma turma que diz que a Lava Jato nasceu já na intenção de chegar no Lula. A Operação Lava Jato teria nascido já para isso, desde o começo. O Lula foi acusado. O Dallagnol, não foi que fez a acusação? Lembra do PowerPoint lá que virou meme? Ah, nossa. O Lula como o centro, né, de tudo. Uma vez chegou por e-mail isso aí para mim, nossa. Pois é, a acusação foi a do Dallagnol, né? O Moro acatou, se não me engano, duas das acusações e condenou Lula. E estava faltando a segunda instância. que foi justamente essa aí do TRF4, que tinha, seria uma decisão colegiada com três juízes, e os três, concordaram não apenas com a condenação, como também com o aumento da pena, né, em anos. E o que estão dizendo que é muito estranho, que não costuma acontecer, é essa concordância até na alteração da pena, que geralmente que o esperado, assim, em situações normais, é que podia até os três concordarem com a condenação, mas eles provavelmente divergiriam, né, em manter a pena, em alterar. Pelo menos assim, há uma suspeita de que foi, que eles fizeram um acordo, eles decidiram, ter uma decisão conjunta unânime para evitar para diminuir os instrumentos protelatórios da defesa, né? Nossa. Só que isso é uma suspeita, não tem assim como ninguém dizer que foi isso que aconteceu de Ah, sim, é fato. verdade. Especulação por especulação, é bom tomar sempre cuidado, né? Essa parte da especulação, realmente eu não. Mas eu tô acompanhando o julgamento. Eu tava acompanhando esses dias aí o julgamento dele. Eu vi no jornal passando aquele monte de documento que os advogados deram pro tribunal falando que ele era acusado, que ele não era acusado sobre aquilo, não sei o quê, que estavam julgando ele pelo que não era para ser julgado. Um monte de coisa assim. Teve isso também, né? Esse bate-boca entre os juízes e os advogados. É, sempre tem, né? O advogado, ele advoga para causa de alguém. É, claro que tem advogado ruim, tem advogado que faz falcatrua e tem advogado bom, né? Que advoga para causa que ele realmente sabe defender, né? Bom, mas assim, como eu não sou jurista, não sei de nada. Eu também não sou jurista, não sei de nada. Se quiserem entender melhor, eu recomendo que ouçam lá o Anticast recente. Deixa eu pegar aqui qual é o número, porque eu já digo, né? Fica melhor. É o Anticast 321, olha aí que número bom, né? Facinho de lembrar, né? Mas como consequência disso, o que estão dizendo é que o Lula pode ser preso a qualquer momento. Teve até um juiz lá de, se eu não me engano, de Brasília, pediu que o Lula entregasse o passaporte impedindo o Lula de sair do país. E ele tinha uma participação já confirmada em um evento, não lembro qual era o evento, mas um evento internacional. Então ele vai perder de participar desse evento por conta dessa decisão do juiz. Eu acho que esse evento era da ONU, eu acho, não sei. Eu não sei se era da ONU. Eu não lembro, mas era humanitário, né? Não sei se era exatamente da ONU. Era humanitário, realmente. Bom, será que importa mesmo o que era o evento? Assim, ele está sobre um grande risco de ir para a cadeia. Se fosse qualquer um outro que não tivesse tido relevância, que a gente não tivesse o mínimo de interesse sobre o futuro dele. Será que a gente também não estaria achando que ele deveria ser impedido de sair do país? Acho que faz todo sentido ele ser impedido, independente de que evento fosse. Eu também acho, eu também acho. Talvez sim. Agora, o que estão colocando é que a posição em que ele está, assim, esse tipo de medida acaba colocando ele mais como mártir, como injustiçado para o público em geral, né? Aí, essa é a grande estratégia do PT agora, é transformar ele em mártir. Qualquer coisa que acontecer contra ele, é justa ou injusta, vai ser anunciada como injusta. Invariavelmente. Pois é, e o PT já bateu o martelo dizendo que ele vai ser o candidato independente de ele ter sido condenado ou não. Ele continua sendo candidato à presidência. Eles pretendem solicitar cadastrar, né, o Lula como candidato, que é é em agosto, se eu não me engano, o período que isso vai ser feito pelos partidos. E aí o TSE vai analisar e dizer se aprova ou não. Porque pela lei da ficha limpa ele não pode assumir, né? Já que ele foi condenado na segunda instância. Mas ele pode concorrer. Agora os detalhes disso, né? Eu sei que vai ser um ano bem divertido para quem gosta de ver o circo pegar fogo, ver essas bagaceiras. Pode preparar a pipoca. Essa é a melhor definição. É isso mesmo que vai acontecer, o circo vai pegar fogo. Vai, vai. E se ele for preso, é imprevisível que pode acontecer como consequência, né? Aí eu já não. Eu acho que o PT, inclusive, já teve a demonstração de que não vai ter mobilização nenhuma, não, cara. Se era para ter mobilização, já deveria ter acontecido no dia do julgamento. E quem estava lá eram os ativistas de sempre, vinculados ao PT. Não tinha um peso relevante de representação popular, não, viu? O PT não tem mais essa chance. Descolou já, né? Já era. É uma pena. Bom, vamos acompanhar aí no decorrer do ano os próximos capítulos dessa novela. Nesse podcast, né, eu queria abordar um pouco sobre o posicionamento do PCB, né, em relação à prisão do ex-presidente Lula, né, o julgamento, na verdade, do ex-presidente Lula. Bom, essa é uma pauta, né, que vem se configurando como a principal agenda desse início de ano de boa parte da esquerda, quando a gente se refere à esquerda do campo democrático popular. Enfim, é algo que já vem se arrastando há bastante tempo, né, 2017. Passou não sem se tocar várias vezes nesse ponto, né? Inclusive com as marchas a Curitiba, né? Nos momentos do julgamento de primeira instância. E agora, nesse início de ano, a gente vai ter mais um desfecho desse episódio. Bom, em primeiro lugar, né? Eu percebi ele deixar claro que o Lula não será o nosso candidato para as eleições agora de 2018. Nós continuamos a fazer as mesmas críticas em relação ao projeto limitado, que é o projeto democrático popular. O projeto é de cunho reformista, né, conciliatório, que o PT vem aplicando desde que chegou ao poder em 2002. Nós deixamos claro os limites, né, da política de conciliação de classes, os próprios limites da eleição, né, da via eleitoral. E a ausência de autocrítica que o PT tem em relação a todo esse período. Tanto é que, mesmo após a Dilma levar o golpe parlamentar, né, continuou com as alianças com o PMDB em boa parte das cidades para as eleições municipais. Mesmo com toda a problemática que surgiu em boa parte da base do PT, os dirigentes parecem que optaram por manter, né, a participação do partido no poder, ao invés de tentar reforçar a construção pela base. O PT, ele, de certa forma, com a saída do poder, né, com um golpe, com impeachment, agora com a prisão de Lula, ele tenta agitar suas bases sociais, só que é uma agitação muito limitada, né, porque em nenhum momento toca nos pontos em que ela falhou e que ele falhou com a própria base, né, que o partido não atendeu às demandas, por exemplo, de reforma agrária, em que o próprio partido atacou os direitos trabalhistas, em que, enfim, o PT já vinha tocando várias das reformas que o Temer aplicou, né, só que em um ritmo menos acelerado, e com isso essa movimentação das bases, ela acaba tendo um único viés, né, que é tentar conservar o partido no poder sem nenhuma autocrítica em relação a que interesse ele está atendendo. Então nós deixamos claro esse posicionamento nosso em relação aos limites da política petista, mas por outro lado não deixamos de reconhecer que o julgamento de Lula é um julgamento político, né? Assim como a própria Operação Lava Jato vem se desenrolando, né? Nós não estamos nessa de que a Operação Lava Jato vai acabar com os problemas do Brasil, né? Vai acabar com a corrupção, enfim. Claramente ela está sendo direcionada para destruir determinado grupo político, enquanto a burguesia, as cúpulas do PMDB e do PSDB estão sendo bem mais amenizadas, né, do que o próprio PT em si. Então, a prisão do Lula pode representar, né, um retrocesso para nossa democracia, porque cai por terra essa ideologia que tentam colocar, né, de que o Estado é neutro, de que a justiça é neutra, onde claramente o judiciário vem adotando uma postura política em favor de determinado grupo político em detrimento de outro. Então, isso é perigoso, né, porque o Estado vem se representando cada vez mais como um Estado de exceção. Temos clareza, né, quanto a essa forma como se configura o Estado burguês, né? Na verdade, qualquer forma de Estado, ela claramente representa uma forma de dominação da classe hegemônica, na sociedade, né? Era assim no feudalismo, é assim no capitalismo. Então, nós não temos ilusão nenhuma quanto ao papel que o Estado representa, desempenha. Mas ele precisa criar esses mecanismos já de se colocar como neutro, de como um instrumento de que está acima dos conflitos sociais, né? Que ele está aí para permitir que todo mundo conviva pacificamente, independente de sua classe, como forma de manter a estabilidade política da elite. Então, o julgamento do Lula realmente representa um retrocesso, né? Quem dera os problemas de corrupção no Brasil fosse apenas um triplex. A gente sabe que tem casos aí de desvios milionários, bilionários, né, que simplesmente a mídia e a justiça esquece, né, intencionalmente. Mas o grande ponto que a gente quer colocar, né, é que a reforma da Previdência também está aí para ser votada em fevereiro. E onde está a mobilização desses mesmos setores que tão ferreamente estão engajados em lutar contra a prisão de Lula, para se mobilizar também contra essa agenda de ataque direto aos direitos trabalhistas? Por trás disso está a aposta, né, unicamente na via eleitoral como forma de resolver os nossos problemas. Quando na prática, né, e a história está aí para provar, que os trabalhadores só conseguiram avançar nos seus direitos, né, através de mobilizações, de greves, só assim que foi arrancaram mesmo, através da força, os vários avanços sociais que nós tivemos na história do país, né, não só do Brasil, né, mas em todo o mundo. Então todos esses retrocessos, os próprios ataques à democracia brasileira, eles precisam ser combatidos nas ruas, através de grandes mobilizações de massa, né, e principalmente também reforçando as bases sociais, né, os sindicatos, os movimentos sociais, os movimentos estudantis. É dessa forma que a gente vai conseguir combater toda essa agenda de retrocessos, e não se restringindo a essa via eleitoral, que é extremamente limitada e que não vai resolver problema nenhum. Mais do que nunca, os trabalhadores precisam adotar uma estratégia de classe para confrontar todos esses ataques da burguesia e não esperar que algum messias venha nos salvar, de todos esses retrocessos. Se não for, como eu falei, através desse fortalecimento das bases, né, dos locais onde os trabalhadores estão inseridos, né, seja em locais de moradia, de trabalho, também de estudo, a gente não vai ter base suficiente, né, ter força suficiente para conseguir peitar essa agenda de retrocessos. Então, é através dessa forma de organização, né, dessa construção do poder popular, dessa instância que é capaz, né, de peitar todas as imposições do Estado, a gente não vai avançar nunca, em relação a uma sociedade mais justa, mais igualitária, né, uma sociedade que ponha na ordem do dia a necessidade do socialismo. Nós não temos mais espaço para políticas de conciliação de classe. Ou a esquerda volta a pôr na ordem do dia a pauta do socialismo como um viés político claro, né? Ou a gente só vai sofrer cada vez mais derrotas e não vamos avançar e dar ainda espaço para que a direita é quem cresça entre os trabalhadores e até mesmo o próprio fascismo. O nosso próximo ponto aqui, nós vamos falar sobre a Guerra dos Botões. Basicamente, essa Guerra dos Botões ocorreu entre os Estados Unidos e acho que foi a Coreia do Norte? Acho que foi. É isso? Sim, exatamente. Então, basicamente, o nosso querido presidente dos Estados Unidos está disputando com a Coreia do Norte para saber quem tem o maior botão para disparo nuclear do país. Então fica aquela coisa assim: um posta na rede social que tem um botão tal, que é maior do que o outro, e aí das pessoas que estiverem no meio, né? Quem tiver na mira desse sistema nuclear aí, acabou-se. Coitado do engenheiro que for fazer o botão, porque ele tem que fazer o botão para ficar segura, para não apertar o botão sem querer, né? Enquanto for só essa briguinha de adolescente, né, para dizer que pegou mais gente, eu... ainda tá bom, ruim é quando quiserem demonstrar, né? Eu não tenho qualificação em política internacional para falar com certeza sobre nada disso, mas pelo que eu entendi, essa briguinha aí acelerou as negociações para a Coreia do Sul e Coreia do Norte se apresentarem unidas durante as próximas Olimpíadas, né, que é uma das estratégias para contenção dos atritos naquela região. As Coreias já se apresentaram juntas diversas vezes, principalmente nas Olimpíadas, e isso vai acontecer de novo. E assim, já era esperado que iria acontecer, mas logo depois dessa briga aí, houve um encontro onde já saíram declarações oficiais sobre a participação delas unidas. Isso com certeza vale de moeda de troca para muitas coisas. Pois é, eu acho que foi um, eu não sei se foi um feito histórico essa união entre as Coreias, sabe? Porque eu sempre lia nos livros de história que havia sempre uma separação entre as duas. Sim, não é uma novidade na história, de jeito nenhum, mas é interessante que o fato das conversas que sempre precedem esses raros acontecimentos de união ter acontecido imediatamente depois da briga. Eu não sei se agentes externos estimularam o Sul a contactar o Norte e acelerar as conversas, que seriam um calmante, ou se foi usado pela Coreia do Norte mesmo. Ela já usa os mísseis como moeda diplomática para interagir com Estados Unidos e outros países, principalmente membros da ONU, mas pode ter também servido nas conversas com a Coreia do Sul. Agora vai ser meio difícil a gente saber o que realmente aconteceu. O interessante é o quão próximos os eventos foram e o quão rápido aconteceu. Então, assim, ainda não está determinada a causalidade, mas provavelmente tem a ver, né? E eu sou uma péssima pessoa para dizer o que aconteceu. Eu também sou uma péssima pessoa, mas vamos deixar assim por enquanto. Pois é, eu nem não tava lá. Ninguém tava, ninguém tava. Pois é, esse fórum econômico aí que aconteceu recentemente, o Trump ele ficou meio que defendendo os Estados Unidos como sempre, né? Ele até falou que ele está aberto a negociações, ele está aberto a negociações internacionais, mas desde que os Estados Unidos sejam colocados em primeiro lugar, alguma coisa assim para proteger o país dele, né? Eu não sei até quando esse tipo eu não sei se eu posso chamar de nacionalismo ou protecionismo vai funcionar. Eu não sei até quando isso vai ser bom para a economia. Mas ele que ele estava cansado de outros competidores ou outras pessoas adotarem um comportamento muito oportunista e competitivo contra os Estados Unidos. Então, talvez aí ele ceda um pouco para poder conseguir investimento de fora nos Estados Unidos e ao mesmo tempo conseguir que as pessoas não vejam os Estados Unidos como um lugar muito nacionalista de novo. Não, como seria possível? Realmente não, realmente depende muito do que ele vai jogar, porque pela argumentação que ele deu, pela apresentação que ele deu lá, realmente ele não, ele tá mais aberto. Mas a gente conhece o Trump ele não, ele é muito mais fechado nessa questão de negociação. Então temos que ver ainda o que vai acontecer lá. se ele realmente vai manter o que ele falou na apresentação ou se ele vai manter o jeito dele de ser até o momento. O jeito truculento de ser. É. Sabe o que me parece isso? O cidadão lá nos Estados Unidos, cidadão médio, ele passou recentemente, né? Ainda não superou essa fase, por mais um daqueles momentos históricos de queda do sonho americano, né? De se dar conta de que não estão conseguindo atingir a felicidade que é propagada, que não são o centro do mundo. Eu acho que aconteceu alguma coisa assim na época da guerra do Vietnã, né? Que o cidadão médio teve essa percepção, assim, esse choque. Eu não sei comparar as duas, eu também não faço a menor ideia do grau de intensidade de cada uma, mas o que me parece é que eles estão sofrendo isso, né? O ego deles está ferido nesse ponto de não sentir, de sentir que não estão alcançando aquela felicidade, não são mais aquilo tudo que eles achavam que eram há pouco tempo. E o Trump ganhou justamente por oferecer soluções para esse problema. E mesmo que essas soluções possam ser placebos, né? E esse foco no próprio país, esse protecionismo nos Estados Unidos e essa postura contra as organizações internacionais multilaterais, né, é parte desse jogo, né? Pelo menos é assim como eu percebo, né? Não sei. Mas de um jeito ou de outro, isso aí é aquilo, né? Ele está sendo relativamente coerente com o que ele propôs em campanha, diferente do que costuma acontecer por aqui. Sim, essa é a pior parte, né? Finalmente, um político que está fazendo o que prometeu fazer, e essa é a pior coisa que ele poderia fazer. Foi em 2016, não foi que o dicionário Oxford elegeu a expressão fake news como palavra do ano, verbete do ano? Não foi fake news, foi pós-verdade. Ah, foi pós-verdade, Que verdade. é um outro conceito bastante importante para a gente trabalhar aí, que tem que entrar na pauta desse ano, cara. Pois é, pós-verdade, realmente, não foi fake news. Tem alguma coisa a ver, mas na verdade, pós-verdade seria uma época, né, onde as fake news abundam, digamos assim. Abundam ao ponto de suprirem sua necessidade de informação completamente, a ponto de conseguirem construir sua percepção de mundo. Bom, esse é um ano eleitoral e fake news já se tornou uma prática comum no resto do mundo. Não que nunca tenha existido, claro que sempre existiu, só que parece que a nova situação da grande mídia, ela perdeu o pudor, né? Não que já não acontecesse antes, mas agora é muito mais fácil, até porque ela não tem muita escolha sobre como vai conseguir se financiar. Então, fake news é uma alternativa. Mas mais importante do que o que está acontecendo com a grande mídia é outras fontes de produção de informação que se especializaram na produção de notícias falsas ou não, mas principalmente falsas, para atender um interesse específico. Existem fábricas, e literalmente fábricas de fake news, onde pessoas passam o dia ali interagindo com perfis falsos nas redes sociais e entre uma mensagem e outra sobre o café da manhã ou sobre o que gosta de fazer no dia, elas enviam alguma mensagem que foi produzida pelo time da sala ao lado, que elabora fake news e tenta dar o mínimo de confiabilidade para elas, planejada de forma cuidadosa para guiar o público para um interesse específico. Isso foi usado na campanha para a eleição do Trump. Já existe evidência suficiente para levar isso a sério, E algumas notícias, o que é difícil de dizer, né? Tentar confiar em algumas notícias, mas bom, existem notícias com falas de pessoas da inteligência americana dizendo que ele já tem um grau suficiente de certeza de que realmente a Rússia influenciou a eleição americana com as práticas de produção de informação falaciosa ou não, mas principalmente falaciosa. E agora isso, o Brasil está na mira e isso com certeza vai acontecer aqui. E como vamos reagir a isso? Se os Estados Unidos não soube, não teve condições de reagir, mesmo tendo recursos e um investimento em educação maior do que o nosso, que chance nós temos de sobreviver a esse caso na nossa eleição desse ano? Isso é complicado. Agora, só um ponto, né, que quem está ouvindo aí tem que estar muito atento. O Aurélio falou, né, como funcionam, como são criadas e instrumentalizadas as fake news. É importante estar atento a esse detalhe, né, que são pessoas, geralmente, que ficam utilizando vários perfis falsos, controlando vários perfis falsos. É que quando falam de que tem instrumentos, né, de divulgação de notícias falsas, muita gente pode pensar que são robôs, que são programinhas burros, que pessoas incautas adicionam como amigos, mas não é bem assim, né? É muito comum ter perfis que, assim, eles tentam passar o máximo de credibilidade para aquele perfil, Exato. para parecer uma pessoa normal mesmo, não é uma coisa tão de besta que adicionou. É uma coisa que Sim. qualquer um pode cair, né? E adicionar perfis desse tipo. Os bots existem, mas não são a forma mais adequada para todos os tipos de rede. Por exemplo, funcionam bem no Twitter, funcionam muito mal para o Facebook. E até é uma dificuldade técnica bastante grande fazer um bot para o Facebook, enquanto é relativamente fácil fazer para o Twitter. Mas de qualquer forma, os bots eles são bons para aumentar o volume de notícias, mas eles não são os criadores de notícia e eles não dão aquele tom de veracidade mesclando com uma representação do que seria uma vida real de uma pessoa real que é feita por uma pessoa de verdade que sabe exatamente como um ser humano deveria escrever e usa a criatividade dentro desse processo. E no Brasil eu vejo um agravante nisso tudo, porque a gente tem historicamente uma mídia altamente tendenciosa e manipuladora. Né? Tanto que a expressão PIG, se referindo à grande mídia brasileira como um partido da imprensa golpista, ela tem décadas, né, de criação e de uso. Não é à toa, a gente tem uma mídia assim, manipuladora. Então quando começa a ter uma incidência maior de fake news, para onde a gente corre, né? Para onde o consumidor de notícias, o consumidor médio de notícias vai correr? Porque se for correr para a grande mídia, a gente sim já tem essa percepção de que a grande mídia manipula. É uma situação complexa no Brasil e eu acho que tende a ser a tornar ainda mais efetivas as fake news, porque muita gente quando se deparar com fake news que confirma os seus pontos de vista, suas visões de mundo, elas podem tomar aquilo como uma prova de que a mídia tradicional realmente manipula. Olha, ela manipula mesmo, só que ela manipula para esse outro lado, porque eu vi essa outra notícia aqui que tem tudo para ser verdade pelo que eu entendo de mundo. Tá entendendo? Quando você falou que a grande imprensa já tem agido nesses moldes há bastante tempo, me lembrou do golpe do último regime militar. Jango foi duramente atacado pela mídia para defender os interesses do grupo ao qual essa grande mídia estava afiliado. Não importa o quanto de exagero foi colocado nas informações ou o quanto de informação falsa foi adicionado ao que era dito, o que interessava era tirar ele dali e o que fosse necessário de inventar no meio do caminho para atingir o seu objetivo seria feito. E logo depois também, com os militares no poder, essa grande mídia só apoiava e até glorificava as ações e decisões do governo militar, pelo menos durante uma boa parte desse governo, até que num determinado momento as elites econômicas do país já não estavam mais muito interessadas no governo militar, e daí você percebe que a imprensa muda a forma de tratamento que era dada ao regime militar. A única coisa que limitava a grande imprensa era o poder real físico que os militares tinham de entrar nas redações e cortarem coisas ou levarem pessoas. Ou seja, né, esse negócio aí não era pra gente estar chamando de fake news, não, é para os estadunidenses estarem chamando de notícias falsas. Nós que inventamos esse negócio, pelo jeito. E provavelmente, se eu conhecesse um pouquinho mais de história, eu acho que a gente poderia citar coisas um pouco mais antigas que o golpe de 64, né? Puxou lá do fundo do baú, rapaz. Nossa. É, uma outra coisa que me preocupa muito nessa onda de fake news é o envolvimento de alguns. A gente tá na economia, né? A gente tá de jogadores nas teorias econômicas, né? O que me preocupa muito é o envolvimento de outros de jogadores que são especializados em centralizar coisas. É, um bom exemplo desses é o Facebook. O Facebook, ele é, infelizmente, uma das redes sociais centralizadoras que nós temos, né? E tem um palestrante, se eu não me engano, ele é um economista e advogado também, um palestrante chamado Yochai Benkler. Eu vou estar deixando para vocês o link da palestra que ele fez na descrição desse podcast. E esse palestrante, o Yochai Benkler, ele fala justamente sobre a influência que o Facebook teve nesses episódios de fake news, também lá nos Estados Unidos. E também ele fala um pouco sobre os efeitos em rede, na nova economia e outras coisas que a gente talvez vai abordar nesse podcast futuramente. O lado bom é que existem algumas iniciativas que nos ajudam a lidar com isso, né? Com as fake news. Tem, por exemplo, aquele site e-farsas. Vocês conhecem mais algumas sugestões aí para o ouvinte? Eu posso dar uma sugestão. Sempre quando você for investigar um caso de fake news, é sempre bom você pegar de fontes alternativas também, mas veja se elas não se cruzam. Geralmente eles usam muito disso. A fonte A sempre é citada pela fonte B e C, ou assim por diante. Sim, muito importante. E outro site que vocês podem ir atrás para contrapor possível fake news é o Aos Fatos. Eu vi que em uma notícia recente o pessoal do Facebook já admitiu, né, que eles podem ter um efeito negativo nas eleições. Não vi, mas putz grila, né? Eu acho que o Richard Stallman, quando ele esteve, eu não sei se foi em Curitiba ou se foi na UFMG, eu acho que quando ele deu uma palestra no ano passado, 2017, né, sobre software livre e outras coisas, ele falou também sobre esse problema do Facebook e desse, como eu posso dizer? Desse algoritmo que ele tem lá para separar as coisas que mais interessam as pessoas. Desse embolhorizador, né? Eu acho que o Aurélio pode comentar um pouquinho, talvez, sobre isso depois. Sim, eu acho que não vale a pena a gente colocar nesse episódio, né, para não tomar tempo demais com esse detalhe, até porque merece ser aprofundada essa questão. Mas o caso é a gente já vive em bolha social, mas no Facebook essa bolha é intensificada, né? Porque ele seleciona o que vai mostrar para você e ele escolhe o que ele sabe que você gosta. Então, dessa forma, você tem uma visão bem mais estreita sobre a realidade. Você vai ser apresentado só aquilo que você já concordava. Então é muito mais fácil que uma pessoa que acredita piamente que os Estados Unidos precisam expulsar os mexicanos vai continuar acreditando só nisso, porque só vai ver matérias que reforçam essa visão de mundo. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos e certamente vai acontecer algo parecido aqui. E eu não estou dizendo que só vai acontecer agora, porque agora é eleição. Não, esse exemplo foi vinculado à eleição, mas acontece o tempo todo dentro do Facebook. Nossa bolha social é muito mais opaca dentro dessa rede social do que em qualquer outro espaço de socialização. Pois é, e como o Aurélio disse, né, se as bolhas já existem antes mesmo das redes sociais digitais, né? É muito comum você ver pessoas de classes sociais muito distantes terem visão totalmente diferente do mundo, de prioridades totalmente diferentes. Inclusive, essa é um dos instrumentos de perpetuação das desigualdades sociais, né? As classes mais abastadas se veem como privilegiadas, como classes que têm mérito de estar ali, que merecem estar ali, que têm direito àqueles privilégios, né? E não percebem que as injustiças que as outras classes estão sofrendo. Então, assim, é uma coisa natural. O problema é justamente esse de intensificar essas redes sociais como o Facebook intensificarem essa percepção de bolha, porque você é totalmente aleijado do contraditório. Perfeito, é isso aí. A conversa continua no próximo episódio do Politicast. Quem dá mais?